meus poemas só pra tocar seu coração. Eu sei, uma pitada de romance é bom, meu bem. Eu tô pedindo a sua mão. Então case-se comigo numa noite de luar ou na manhã de um domingo à beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja no papel, vestido branco com buquê e lua de mel. Diga sim pra mim. Ah, sim pra mim. Prometo sempre ser no seu abrigo. Na dor, o sofrimento é dividido. Nossa história de amor, eu sei, não acabou. Eu sei que sem querer magoei você, mas quem chorou fui eu. Se amar alguém tanto assim, fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. Foi sem querer que eu magoei tanto você. Não soube escutar o meu coração, nem o meu amor. Eu não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu Rádio Comunitária Olho d'Água FM 104,9. Uma emissora pertencente à Associação Educacional de Frei Miguelinho. Diretor-presidente, Dr. José Carlos de Oliveira. Diretor-geral, Juliedson Lima e Edson Tomé. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. Espaço reservado para propaganda eleitoral gratuita. Começa agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a lei número 9504/97. Está no ar o programa da Rádio 20, que vai eleger Luísa de Lula, prefeita de Frei Miguelinho, e Edielson vice. Olá, meu povo de Frei Miguelinho. Está no ar mais um programa da nossa candidata Luísa de Lula e seu vice Edielson. Aqui a gente mostra o compromisso com a transformação da nossa cidade. Vote 20. Arrastão da Nação Azul em Frei Miguelinho. Nesta sexta, às 18h20, traga sua moto, carro ou bicicleta e vamos juntos até a Chã do Carmo. A Onda Azul não para. Vamos mostrar a força da nossa gente e fazer a diferença na história de Frei Miguelinho. Bandeira se agitando e o azul da vitória que anuncia. Eu já sei que vem de Deus, o céu ficar azul. Ouvirá dos olhos teus essa cor que azulou o dia. Essa cor não sai de mim, bate e fica o pé. A sangue de rei corre e vai dizer pro meu benzinho. Hoje, em nosso guia eleitoral, nossa advogada vai esclarecer todos os procedimentos sobre como deve ser feita a propaganda de rua, garantindo que estamos dentro da lei e seguindo todas as normas necessárias. Oi, pessoal de Frei Miguelinho, tudo bem? Eu me chamo doutora Mariana Carvalho de Barros, sou advogada, sou uma das representantes da coligação Pensar no Futuro é Cuidar do Presente. E venho aqui hoje esclarecer um pouco a vocês sobre propaganda eleitoral de rua. O TSE promulgou a Resolução 23.610 de 2019, onde ela define regras sobre propaganda eleitoral de rua. Que são o quê? Que são os santinhos, que são os adesivos e que são as bandeiras. Essas propagandas, elas têm regra para poder existir na comunidade. Precisa ter o nome da coligação e o CNPJ da coligação. Se em qualquer uma delas não tiver, a Justiça Eleitoral está autorizada a recolher o material, porque é considerado propaganda irregular. Então, o que eu venho aqui esclarecer é que a nossa coligação, em momento nenhum, protocolou nenhum pedido de multa para nenhuma família de Frei Miguelinho. A gente não quer multar nenhuma família. O que a gente quer é fazer uma propaganda limpa e legal. A Justiça Eleitoral não tem cor, a Justiça Eleitoral tem lei. Não importa se é azul, amarelo, vermelho, verde, não importa. A lei está para todos. E a nossa função aqui não é multar nenhuma família. Nossa função aqui é fazer uma política limpa e legal, porque nós preservamos a legislação e vamos em frente. Bandeira se agitando e o azul da vitória que anuncia. Termina aqui o programa da Rádio 20, da coligação Pensar no Futuro e Cuidar do Presente. Formada pelos partidos Podemos, União Brasil e Federação PSDB Cidadania. Começa agora o programa da Rádio 15, o programa da verdadeira mudança que Frei Miguelinho precisa, que vai eleger Aniceto prefeito e Gilmário vice. Com Aniceto a vitória já é certa. Alô, Frei Miguelinho, para prefeito é Aniceto, o vice é Gilmário, é 15, é a mudança que o povo quer. Deixa eu trazer aqui o estimado, carismático, a máquina do trabalho, da inteligência e da modernidade a serviço da libertação do povo de Frei Miguelinho, o nosso amado, querido candidato a prefeito, o Aniceto. Nosso município precisa de mais segurança. Nosso projeto para a criação da Guarda Civil Municipal, que inclusive já é de minha autoria, como projeto de lei da Câmara Municipal desde o ano de 2018. Essa Guarda Municipal irá funcionar em todo o município, em todos os povoados e na cidade. Irá funcionar da seguinte forma: com um posto da Guarda Municipal em cada povoado, com um carro em cada localidade, para que os guardas civis municipais estejam diante da população em sua localidade, fazendo a ronda e também fazendo uma parceria com a Polícia Militar do município. No caso de alguma situação de risco àquela comunidade, os primeiros a representar aquela localidade será a Guarda Municipal. Não só o povoado, como também o entorno, que será chamado de Guarda da Zona Rural, a Patrulha Rural, permitindo assim segurança constante para os cidadãos, dia e noite, como também para o comércio local. É no 15 que eu vou votar, é no 15 que eu vou votar, vou votar, vou votar, no 15 eu vou confirmar, é no 15 que eu vou votar, é no 15 que eu vou votar, vou votar, vou votar, no 15 eu vou confirmar, vou votar, vou votar, no 15 eu vou confirmar, vou votar, vou votar, no 15 eu vou confirmar, vou votar, vou votar, no 15 eu vou confirmar, vou votar, vou votar. Termina aqui o programa da Rádio 15, que vai eleger Aniceto Lima prefeito e Gilmário vice. Acorda, Frei Miguelinho. A mudança por meio do trabalho. Coligação Unidos pela Mudança de Frei Miguelinho. Composta pelos partidos MDB e PSD. Só depende de você. Votar no 15 para um novo recomeço. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Horário reservado à coligação União, Trabalho e Progresso, que não enviou seu material. Encerra-se agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Retornamos agora à nossa programação normal. Rádio Comunitária Olho d'Água FM 104,9, uma emissora pertencente à Associação Educacional de Frei Miguelinho, Pernambuco. No Moda Center Santa Cruz, no Calçadão, Setor Azul, Rua K, Bancos 21 e 22, você vai encontrar a DK Jeanswear, o melhor em calças e bermudas masculinas, adulto e infantil para você. Telefone 98942-6714. Eu falei DK Jeanswear. Organização Adriano e Fernanda. Prezados ouvintes, convido a todos a nos acompanhar todos os dias aqui pela rádio Olho d'Água FM, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 até as 11:30, programa Pelos Caminhos da Fé, um programa que tem o intuito de levar a verdadeira parte espiritual, os ensinamentos, enfim, mostrar a vocês que Deus primeiramente, segundo a parte espiritual, é possível mudar a vida de todos. É possível resolver os seus problemas e quero trazer a esperança e a fé inabalável a Deus e os bons irmãos de luz. Os interessados, entre em contato comigo pelos telefones 99-83-1549. Médio Vidente Clauton Douglas, a solução para os seus problemas. Vida de criança é uma vida legal. É uma fase diferente, uma fase especial. Está chegando o Dia das Crianças. Precisamos da sua ajuda. O projeto Ajudar o Próximo está arrecadando ajuda para o Dia das Crianças 2024. Pedimos encarecidamente que você colabore este ano, nos ajudando nesse lindo projeto. Estamos precisando de sua doação para o Dia das Crianças. Deus abençoe grandemente a sua vida. Organização Felipe Eduardo e equipe. Pontos para doações no Manduri, na casa do irmão Felipe, na casa de Célia, na casa de Roberta e Erivânia, próxima residência de Café Preto, Mercadinho Vovô João de José Cardoso e Mercadinho Manduri de Nando e família. Pontos para doações em Santa Maria do Cambucá, Mercadinho Compre Mais de Nando, Bomboniere Doce Mania, Mercadinho Pai e Filho, Mercearias São José, Arlindo e Família, na casa de Neide e na casa de Nani. Pontos para doações em Lagoa de João Carlos, Academia de Tiago, Mercadinho e Panificadora do Beto, na casa de Jéssica e no Mercadinho Padre Cícero de Naná. Pontos para doações em Frei Miguelinho, JM Presentes, ML Bomboniere, Barraca do Lanche de Selma e Cordial Barbearia, Organização Fabiano Cabeleireiro. E pontos para doações em Surubim, Surubim Bombom, Riciane Pico Doce, Supermercado Pague Menos, Balaio Supermercados e Shopping das Utilidades. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Rádio Olho d'Água FM, 104,9. Sete horas e 14 minutos. Não importa a estação, se faz frio ou calor, estamos aqui todos os dias, te fazendo companhia. Rádio Olho d'Água FM, 104,9. sabe o que é amor. Não, não vá, fique aqui, porque te amo. Hey, e assim vou sofrer muito mais sem você. Fica comigo, comigo, fique amor. Gosto de você e gosto demais. Sozinho